DJ Neto de Amarindeua. Costa do Pará. Tempo que eu não escutava no baile. E hoje você tá ouvindo aqui o melhor do baile da saudade. Transmissão especial de fim de ano. Hoje nessa quarta-feira. Simba! David lá em Bragança, já fazendo caqueado. DJ Neto de Amarindeua. Que a gente já tá gravando o CD ao vivo pra você escutar a hora que quiser esse CDzão Pai Dégua. Simba! DJ Neto de Amarindeua. Um pouquinho assim. de Lúcia. Ele é do Salto Alto. DJ Neto de Amarindeua. Jucivanda, por favor, manda novamente esse abraço aí pro Jucivanda e o Marquinho, esse casal lá em Altamira, curtido hoje, fazendo aquele caqueado, né? Eita saudade! Opa! Adria, lá em Castanhal. Alô, Adria. Surgem Neto, o original. Nosso Tapai Dema, a comitiva tá recordando, tá brincando, tá curtindo. Melhor do Baile da Saudade. Pra você escutar no computador, é só acessar melhor do Baile da Saudade.blogspot.com.br. Oi! O melhor do baile da saudade. Mais uma na guitarrada. DJ Neto de Amarindeua. melhor do baile da saudade. Cadê o Alan, hein? O Alan! Lá em Cocosta do Pará. O que tá falando nessa sequência? Transmissão especial de fim de ano. Web Rádio Melhor do País da Saudade. Dito Pop Live, a gente tá por aqui. Simão! Sequência da guitarrada. Fazia tempo que eu não escutava essas músicas nos bares. Mas a gente se faz a diferença tocando essa sequência Pai Dega, viu? Chegando mais uma! Parte 3 hoje do CD. Aquele apoio, sempre divulgando o trabalho de Jayden. Eita saudade! Thank you. meu amigo Léo Paixão na pedreira. Hoje ele tá por aqui, tá curtindo. Só na mão. Olha a Jocileia no Guamá. DJ Neto de Ananindeua. Sule e as fabulosas da saudade, né? Eita saudade! Jamaicana, Jamaicana, Jamaicana, Jamaicana. Direto de Ananindeua, detonando só as melhores do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! DJ Neto de Ananindeua, o melhor do baile da saudade. Ai! Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Saudade. Olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Saudade. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Há dentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha meu bem, não suporto mais viver assim. DJ Neto, é só as porradas. Saudade. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação.

céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo, não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. Essa música, meu amigo Wilson, só lembra Nova Dimensão, né? Beijo que eu te dei. Eu já lembro do Mangas, lá no Augusto Montenegro. Me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Eu vou te dar aquele beijo que eu te dei. Foi um abraço aí também pro G. Michel Show. Ciúme de você. Ô Michel, super abraço pra você, viu? Chegando o nosso hino. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Faz muito tempo que ela partiu, nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Quem não sabe, essa música aí é o hino da Web Rádio. Começou a tocar aqui primeiramente, viu? Em seguida foi fazendo sucesso nos bares. E agora é arrebentação total. Oi? Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou. Eita saudade! Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Sempre tão linda, em meus sonhos eu te vejo. Nua como a lua, cor de prata, vai. Meu corpo se encaixa, se completa com o teu. Cheia de graça, flor menina, sonho meu.

flor da pele. Esse é o melhor do baile da saudade. 24 horas tocando muita coisa boa. Uma transmissão especial de fim de ano. Você curtindo só de boa. Alô, André Lopes! Opa! Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Ai. DJ Edilson de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor, DJ Neto de Amarilhoa. Da música Pai Dégua. Simbó! Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção me ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. DJ Neto de Amarindeua. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver. Só me deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Que saudade. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Vem esse papo sentimental. De Castanhal, era um tempo bom. DJ Roberto, DJ Roberto, Roberto. DJ, DJ, DJ Michael, Michael. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Princesinha, princesinha, sim senhor. Além de princesinha, dona do meu coração. Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio e fim. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Mas se der tudo certo, vai ter parte 3, viu? Você pode curtir nosso show de saudade melhor do baile da saudade.blogspot.com.br. Esse é o link pra você curtir nosso show de saudade no computador. Pelo celular você pode baixar no Play Store. Só digitar o melhor do baile da saudade. Vamos nessa! Eu sou sua princesa. Conheça do Melo de Marcos. Coração, meu amor, fique sabendo. Você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio e fim. É amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor. É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor. É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor. É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Dari, DJ Neto! Emoção a flor da pele. Não vá, não vá. Eu preciso de você e desse amor. Não acabou. Meu pensamento está lá. Mil lembranças no lugar que a gente se encontrou. Hoje eu soube que você lembrou de mim e falou que nosso amor não vai ter fim. Mas palavras o vento leva. Hoje à noite eu vou te esperar no mesmo lugar que a gente se amou. Tia Marinela. Quero mais. A emoção, a flor da pele. O melhor do baile da saudade. Neto de Ananindeua. E falou que nosso amor não vai ter fim. Mas palavras o vento leva. Hoje à noite eu vou te esperar no mesmo lugar que a gente se amou. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. É DJ Neto, é só as porradas. Me conquistou. DJ Neto de Amarindeua. Abraço aí toda a comitiva lá de Barcarena. Meu amigo DJ Maurício, saudade. Lá de Vila dos Cabanos. Hoje tá curtindo aí a sequência do Melody Marcante. Simbora! Impossível é tentar esconder. Quando te vi, tudo em mim mudou. Me conquistou de um jeito que eu não sei dizer. O que mais posso querer? Ai. É o teu amor que eu preciso para ser feliz. É de desumar a razão de me fazer sonhar. Amigo Wilson Freitas, nosso muito obrigado, viu? Desde já um feliz ano novo pra você e toda a sua família. Saudade especial. Quero meu amor. Jay Neto detonando muita coisa boa. Você recordando. A gente fazendo aquela onda diferente. Fazer amor. Eu sei que você tá gostando, com certeza. Fazer pode pedir seu alô para o número 988-250476. Deixa seu alô. Fazer amor. Desde já, nosso muito obrigado. Alô, DJ Neto! Solta som! Web Rádio, o melhor do baile da saudade.